Salvador, Cascavel, 72. Prossiga. 10 milhas norte. 10 milhas nordeste. Tente manter o nível 180, voe direto Coral, Cascavel 72. 72, direto Coral. No 169, após a passagem da Embraer 190 na curta final, a linha mantém. Curta, prossiga, 233. 58 milhas no oeste de Salvador, sobre manter nível 160. Chame agora para o centro Recife, frequência 1260, alterna 128.80, boa viagem. 260, 280, subindo para o 60, passarela 2233, boa tarde. Romeu Lima, desça para 4 mil pés. Altímetro no 0 no 3. The 4206 on the ground at 4711, right? Contact the ground 121.1. Channel 121.2. Tente, Mike Vitor Alfa. No 69 da escuta. O controle solicitou uma restrição para o senhor de estocopia. Mantenha o nível 160 até 30 milhas de Salvador. Em caso de falha de comunicação, efetua a subida da EL, conforme caso. Mantenha o nível 160 até 30 milhas de Salvador. Em caso de falha de comunicação, efetua a saída da EL, com 169. No 169, ciente, autorizado decolagem em pista 10, vento no 40 graus e no 29. Decolagem com 169. O meu auto copia a procedência. O meu auto controle. Copia a procedência. Dente grato. Regra de IFR cancelado ao zona 849, desça para 3.500 pés, está o tímido no 0 no 3. 19, decola 49, controle Salvador, 1208, bom voo. 208, controlado, obrigado. Controle Salvador, gol 1169, boa tarde, cruza 1500 pés. Gol 1169, contato radar, decolar e suba para o nível 360, via Federal. 360, ou restrito ainda 160? Boa tarde, Oxanéia 62, 10, sente a informação, quilo 3110. Oxanéia 6210, sua identificação, autorizado chegada a Mari, desça via para o nível 050. Via 050, 6210, alguma chance de ETAP? Autorizado, vou direto ETAP. ETAP, 6210, grato. Está cruzando 4000 para o 360, solicita quando possível para o de Montevá. Tente, aguarde, bom, 1969. 69. Principalmente vou Leda, 1969. Quando Leda, 1969. Romeu Romeu Lima, ajustou o time, estou no 0, no 3, desça para 1.500 pés. Romeu Romeu Lima. Autorizado táxi até a intersecção Oscar, chama na intersecção Oscar para decolagem. Yeah. CEASA, quilômetro Romeu Oscar, informa que o rádio está com a intensidade 5, clareza 2 para 3. Como recebe o quilômetro Oscar? Bora 5 barra 5. Obrigado. Mike Vitor Alfa, controle. Autorizado decolagem a partir da presente, vento no aeródromo 130 graus, 9 graus. Saia do espaço da CTR de Salvador, modifica a frequência para 1, 2, 3, 4, 5 para conexões com os tráfegos locais, ok? Trulha 10, fora do solo ao 56, mantenha 500 pés, chame agora o controle 120, destino 8, bom voo. Para 1208, no máximo 500 pés, patrulha 10, grato. Controle, patrulha 10. Patrulha 10, voe com proa norte, patrulha 10. 10, acionado 0132. Controle, patrulha 10, decolou, acionou 0132, comprou da CEASA, patrulhamento BR324. A gente voa na proa do CEASA, o patrulha 10. Uno 69, passa nível 150, chama agora o centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 128 decimal 8, boa viagem. 251288, obrigado, gol 169, boa tarde. Romeu Oscar, controle. Traço posição de 1 hora, 7 milhas, rumo norte, mantendo 500 pés, a nave Eco Charlie 20, prosseguindo para a rotatória, posição a CEASA, mantendo 500 pés. Ciente, nave do ar. Canalha 210, após o TAP, desça para 2500 pés, o altímetro 0013 e vai passando Serra V366, Canalha 6210. Após o TAP, 2.500, reportará no 366-6210-1013, padrão. Quilômetro Oscar, avisado com o campo. Tenente, agora transferência de comunicações, quilômetro Oscar. Ok, tenente, guardará. V72, controle. Cavel 72 a 58 milhas sudoeste de Salvador, mantenha o nível 180, serviço radar terminado. Chama agora o controle de Léo, frequência 120, decimal 10. Salvador, boa tarde, Santos 3190, informação quilo. 3190, sua identificação, autorizado chegada a Mari, desça via para o nível 050, ajuste o altímetro no 013. Via 050, Mari 1013. Pelo Romeu Oscar, visual com o tráfego, agora mantendo a posição de 1 hora, 2.9 milhas. Não visual com tráfego, pelo Romeu Oscar. Patrulha 10, controle. Acusado. Palmo tráfego, posição de 11 horas, 2.4 milhas, rumo leste, mantendo 1.500 pés, aeronave Bravo November 2 Alfa. Quilômetro Oscar, está na Ceasa? Sim, visual com tráfego, posição 12 horas. Negativa. Quilômetro Oscar, prossigo para a final da pista 97. seguirá para 97 Quilombo. Gente, aqui o Romeu chama agora a torre 1118 decimal 95, mau pouso. 1118 95. Romeu, Romeu Lima dá presente, voe direto Ceasa, Romeu, Romeu Lima. Romeu Lima, controle Salvador. Romeu Lima, controle de Salvador. Romeu Lima na escuta. Oi, Ceasa, Romeu, Romeu Lima. Lima, obrigado, 1500 Vou vertical da RMA. Reportará no na vertical da RMA, quilômetro. Quilo Romeu Oscar, pouso autorizado, pista 17, vento 140 graus, 109. Livre pouso 97, Quilo Romeu Oscar. Sam 9063, decolado ao 01, no controle Salvador 1208, bom voo. 208, boa tarde, obrigado, 9063. Piso 90, vou direto ITAP. ITAP, 063 da TAM, contato radar, sua para o nível 340, via saída da EL. Via saída da EL para 340, da 9063. Braão. Liga. Meu Lima, desça para o 1500 pede, o time está no 03. 1000 pede, corrigindo, 1000 pede. 1, 2, 3, 4. Positivo, desça para 1.010, ajuste no altímetro no 0.03. Quilo Romeu Oscar, solo 03, libere próxima direita na Papai, estaciona a frequência livre, boa tarde. Oscar Mike Yankee já está pronto para a decolagem? Autorizado alinhar e manter a partir da Oscar? Aqui vai ser a partir da Oscar. Torre 118, decimal 95, Romeu, Romeu Lima. Está passando o 366, o Chané 6210. Chané 6210, complete a aproximação, chame agora a torre, 118 decimal 95, bom pouso. Torre 1895, obrigado, 6210. ILS não, é desculpa. O Oscar Mike Yankee já está totalmente pronto? Pronto. Autorizado decolagem, pista 17, vento no 30 graus, 109. Torre de Salvador, muito boa tarde, Oxanair 6210, sinal da 1-0 estabilizado. Oxanair 6210, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Guardando 6210. Romeu, Romeu Lima, passa 1360 pela direita, reporte novamente na César. Pela direita. Pela direita, afirma. Sinai 6210, informam dois tráfegos, um à esquerda e outro à direita. À direita está decolando um helicóptero, sentido litoral sul. Não interfere com a sua aproximação. E à esquerda temos um tráfego com 258, efetuando espera, também não interfere com a sua aproximação, a 1 mil pés. Agora, a pista livre, pouso autorizado, pista 10, vento 140 graus, 099. Sente, pouso autorizado na 10, 6210. Oscar Mike Yankee decola ao 05, controle Salvador 1208, bom voo. 208, grato, Yankee. Salvador, boa tarde, Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee, siga a mil pés, corredor Axé, Oscar Mike Yankee. Em mil pés, corredor Axé, quando possível, direto Manati. Vou direto Manati, Oscar Mike Yankee. Apresente direto Manati, Oscar Mike Yankee, grato. Zona 90, após TAP, desça para 2.500 pés para o altímetro no 013 e põe passando o serviço 366. Zona 3, 190. Após TAP, 2.500, autorizado, final da 17, reporte vertical de Henry Mar, Romeu Lima. Sim, sou meu Romeu Lima, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso pista 17. Romeu Lima, pouso autorizado, pista 17, vento no aeródromo, 130 graus, 11 nós. Qual pátio que segue após o pouso no pátio 5? Após o pouso, aguarda a bata, né? Bata, ciente. 362, 10, solo, ao 08, libera a direita, solo Salvador, 1211. Direita, 211, obrigado, 6290. Zero 063, cruza 1070. 063 da TAM, passa nível 1070. Chama agora o centro Recife, frequência 1 25 decimal 1, alterna 128 decimal 8. Boa viagem. 251288, boa tarde, obrigado. 3894, acione identificação, autorizado chegada a Mari, desta via para o nível 050. Chegada a Mari, 050. Autorizado backtrack, informe liberando a pista. Torre instaladora, azul 1973, ponto de espera, pista 10, pronto. 500 velhos, altímetro no 093, vou na proa de Paripe após CEASA e comando visual operado. Vai 3190, complete aproximação. Chame agora a torre 118, decimal 95. Salvador, boa tarde, Sam 3190, pelo estado. Sam 3190, continue a aproximação, aguardando pista livre. Aguarda a pista livre. Romeu Lima, ao estacionar na frequência livre. São 3190, pouso autorizado, vento no 40 graus, 99. Repouso, São 3190. Azul 6973, decola aos 12, chame controle Salvador, 1208, por favor. 08, 7, até a próxima. Quanto aí, Salvador, boa tarde, o Azul 6973. Azul 6973, contato radar decolar, suba para o nível 140, vou direto coral. 140, direto coral, o Azul 6973. Pesado, vou direto para a Ásia, direto para aquilo. No Delta, autorizado a alinhar e manter a pistão no 7. Tração, Oscar Mike Young. Para o patrulha. Gente, patrulha 10, frequência livre para autocoordenação, patrulha 10. controle azul 6973, se você pode dar junto com o Recife para a subida para o nível 300. Solicito o nível 300, 6973. Afirmo. 190 Solo 15, libera a direita, Solo Salvador 121, decimal 1. Aí libera a direita 211, 319. Kilo Delta, autorizado decolagem pista 17, vento no 40 graus, 109. Delta, decola azul no meia, controle Salvador 1208, bom voo. 1208, vento aqui no Delta. Controle Salvador, Papatango, Vitor, Kilo Delta. Vitor, Kilo Delta, data da decolagem sul para o nível 3000 pés, voe direto, Arbor. 2000 pés, confirme? 3 mil pés, vou direto Arbor. S3 mil pés, direto Arbor, Vitor Kilo Delta. T894, após o TAP, desça para 2.500 pés, altímetro no 0 no 3. Vou na proa do serviço 366, após o TAP. Entendeu, após o TAP, desce para 2.500 pés, altímetro no 0 no 3. E agora, encerra 2.300 pés, altímetro no 0 no 3. Juliette Quebec, Levi, 4 comunicações, Juliette Quebec, ó. Bom. 6973, o centro solicita que o senhor submantenha o nível 140 inicialmente na proa de coral, aguardando maiores instruções. Sim, a gente manterá 140 inicialmente na proa de coral, que está mantendo agora, aguardando a atenção para o 300, o azul 4, o azul 6973. Kilo Delta, informa o tráfego posição de 12 horas, 16 milhas, rumo nordeste, cruzando nível 050 para 2.500 pés, para a nave Airbus 321. Sente o tráfego, Vitor Kilo Delta. Oscar Golf Uniforme, ação de identificação da presente voo Yamã para a chegada. Forma ideal e descida. Dispor o time, turno 0 no 3. Desça para 4 mil pés, Oscar Golf Uniforme. Quebec Kilo na Serra. Sete Quebec Kilo, chame Torre, 118, decimal 93, 95, restando. 118, 95. Vai que chama Torre. O azul. Minha nossa, você já tem 1.40. A gente mantém o 40, 6973. Mantém o 40, 6973, 240. No 645, sem identificação, autorizado chegada a bomba, desça via para o nível 050. Autorizado pista 17, vento 150 graus, 99. Quebec-Kilo. Número 973, curva mantenha nível 300, da presente voe Arubi. Arubi da presente, vindo para 300, azul. Vitor Kilo Delta, tráfego superado, suba para o nível 100, Vitor Kilo Delta. Volta para o nível de voo 100, Vitor Kilo Delta. Falando visual com o herói. Camara alto. 3894, passou o serviço 366. Afirmativo. Tá. Flash de aproximação, chama agora a torre 118, decimal 95, bom pouso. Torre Salvador, boa tarde, tá 3894. 3894, boa tarde, volta autorizado, pista 10, vento 150 graus, 89. Meu povo, 69, já está perdendo na parte. Vocês na proa de Arubi? Ah, sim, presente de Arubi, Alfa Romeo do Fone Bravo India, 2.300, azul, é 96. Correto. Telemão 43, sua identificação, autorizado chegada a ponto, desce inicialmente para o nível 0. 60, estou o altímetro no 0, 13 de nós. Mike Vitor Alfa, frequência livre. Passa nível 180. Chama para o centro Recife, frequência 125, decimal 10, alternando 128, decimal 8. Boa viagem. Salvador, boa tarde, Azul 2591-0, pronto. Autorizado a alinhar e manter, 2591. Autorizado a alinhar e manter, 2591. São 3894, solo ao 26, libera a direita, solo Salvador, 1211. 591, autorizado a decolagem, pista 10, vento no 40 graus, 109. Autorizado a decolagem, 591. Autorizado até a Papá, chave na Papá para ingresso na pista. Estou 645, desço para 4.000 pés. Estou na 03, após pelo. Desça para 2.500 pés. E fumaram passando sem aviso 366. Desce a 4.000, informará 366, 1645, autorizado. 2591, decola aos 29, controle Salvador 1208, com voo. 208, chamará, grato, bom dia, 2590. Quebequilo, autorizado reingresso pista no 7 até a interseção Romeu, interseção da Bata. Reporte liberando a pista. Olá, Salvador, muito boa tarde, Azul 2591, passando 1.300 pés na Ida Coral. Azul 2591, contato radar, sopa nível 160, perfil Coral. Vou direto Coral. 160, banda direto Coral, Azul 2591. Quilo, já solicitamos o apoio para uma pessoa, daqui a pouco você está chegando aí. Boa tarde. Passa vivo, vou nomear quando... Uno 645, desço para 2510, estou time turno 013 e forma passando serviço 366. 33, 366, com o Amaral, no 645. Vitor Kilo Delta, prossiga. Regra de voo cancelada, Zuno 932, suba e mantenha nível 105. Foi Salvador, Xené 6327, próximo ponto de espera, pronto. Xené 6327, decola de imediato. Afirmativo. Autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento no 30 graus, 11 minutos. Muito grato, linha decola, pistão no zero, 6327. O voo no 645, passando Serra Vitor, 366. Uno 645, complexo de aproximação, chama agora a torre, 118 decimal 95, bom pouso. 1895, grato, Uno 645. 643, desça para 4 mil pés, após ver, desça para 2500 pés, altímetro no 03, formando, passando o serviço 366. Nossa, eu vou freeform e desça para 4 mil pés. Desça e mantenha 4 mil pés. Decola 34, controle no 208, bom voo. 208, grato, bom trabalho. Uno 645, pouso autorizado, pista no 0, vento no 30 graus, no 09. Livre pouso, não no 0, gol no 645. Aburuno, possível coordenar para onde leva, senhor? Precisado, vou direto, eleva. Muito grato, 6327 para o Jurefa, ascensão 340. Vitor Kilo Delta, controle. A 62 milhas oeste, sudoeste de Salvador, mantém o nível 105, serviço horário terminado, chama o centro do Recife, frequência 1251, alterno 28, decimal 8, boa viagem. Está livre, hotel com freeform. Salvador, boa tarde. No 869, Montreal, espera piscando zero, pronto para decolagem. Autoridade da Daniela e Manteiro, no 869. Da Daniela e Manteiro, piscando zero, no 869. Boa tarde, estou no 166, passa 170, 150, 170. Estou no 166. Então, identificação, autorizado chegada à mar e desça via para o nível 060. Estou tímido no 013, vigilante radar. Desce via 060, 1013, alguma distância igual ao 369? Foi na proa do senhor aviso, pessoal, foi na proa de ITAP. ITAP na proa, o 166 descendo ao 060. No 869, autorizado de decolagem de piscando 0, vento no 40 graus, no 09. Autorizado de decolagem de piscando 0, boa noite, 69. Chanel 6143, complete aproximação. Chama agora a torre 118 decimal 95, vamos pôr. Torre 18.95, boa tarde. Salvador, boa tarde. Chanel 6143, final da RINAB da 10. 6143, continua a aproximação, mas não autorização de pouco. Guardando autorização, 6143. Gente, mantenho no 1500 pés, estou tímido no 0 no 3, vou na proa do farol de Itapuã, informe 20 milhas fora, Oscar Mike Yank. ...69, decola 39, controle no 208, bom voo. Controle 208, obrigado, bom dia. Naime 143, pouso autorizado, vento no 40 graus e no 09. Pouso autorizado, não no 0, Chanel 6143. Prenefa. 1869, contato radar decolar e sua para nível 380, via Arbor 1. Afirmativo, para 380, Arbor 1, 1869. Oscar Golf Uniforme para o procedimento da RINAV. Negativa RINAV, respeitando o Golf. Desça para 2.500 pés, informe na magnética 101 no DB. 2.500 pés, reporte magnética 101 no DB, Oscar Golf Uniforme. Passa nível 180. Chame agora o centro Recife, frequência 126 decimal 0, alterna 128 decimal 80. Centro Recife 126 decimal 0, alternando 128 80 6327. Reduz a velocidade para 2109. 2109, no nono mesmo. Tower in the afternoon, I report to you in the morning, short of runway 1. Hold 4206, maintain holding point. Isso, na proa do serviço 366, ajusta o time, turno 03, gol no 166. Beleza, 450, proa de SAP, após o 366, descendo 2500, turno 166. Meio 143, solo 43, libera direita, solo Salvador, 1211. 2161, meio 143, boa. Agente, valeu. Tente, ótimo, Mike Yankee, proa do farol Itapuã, informa para a descida, ajustou o time, 0013. 0013, vai tomar para a descida, ótimo, Mike Yankee. Fazendo a flor de elétrica, voo no 8 menor. Pime? É o voo no 8 menor, solicita a flor de elétrica. Foi elétrica. Elétrica, obrigado. 2510 pro magnético 101 no dezembro, o Oscar Uniform. 7 dias para 2010, Oscar Golf Uniform, a barra de transferência de comunicações. 2010, aguardando transferência de comunicações, Oscar Golf Uniform. Gol no 166, reduza para 1809, gol no 166. 1809, 166.